Estamos aqui para mais um podcast com informações e reflexões importantes para vocês. Meu nome é Cláudia Leão e junto com Ellen Mota, Gabriela Kelly e Michele Miranda, vamos apresentar mais um assunto interessante para vocês. Hoje escolhemos falar sobre a desinformação. Nós somos alunas do curso de pedagogia do sexto período da UENG Ibirité e estamos no canal TecnoUENG. Informação é poder. Ter acesso à informação é um direito humano e pensarmos o que isso significa é importante. A informação e o conhecimento são capazes de deslocar centros de poder e, como nos diz a professora Maria Vicari, a sociedade da informação cresce rapidamente. No momento, não há falta de visões sobre o futuro, somente a escolha de visões certas é que é difícil. E uma anomalia da sociedade da informação é a desinformação. Trataremos nesse podcast como a desinformação é uma réplica de conteúdos não verdadeiros que desinformam mais do que informam e não relatam conteúdos verídicos. De acordo com os pesquisadores Vladimir Brito e Marta Pinheiro, desinformação é a ausência de informação. É o estado de ignorância do indivíduo em relação ao conhecimento que a ele seria relevante. Popularmente, seria acortinar a verdade dos fatos. Já no sentido lexical, seria a não informação ou má informação de um grupo de pessoas sobre um tema, e ainda falta de cultura e conhecimento. Brito e Pinheiro trabalham a noção de desinformação, que é uma informação manipulada, e relaciona com o fornecimento de produtos informacionais de baixo nível cultural, e que causa, consequentemente, a imbecilização de pessoas nos setores sociais. Quase imperceptível quando há a distração das pessoas das classes populares com a veiculação de programas como Big Brother Brasil, como as novelas, enquanto problemas sérios de ordem econômicos e de saúde pública, como a pandemia, deveriam ser de maior interesse e discussão pela sociedade. A informação manipulada serve para tapar os olhos das pessoas aos problemas sociais importantes. Enquanto decisões são tomadas pelas classes que manipulam, as detentoras do poder econômico e informacional. Um subtipo de desinformação seria o engano proposital, conceituado também como ato de espalhar informações enganosas com interesse ou um propósito escuso e o objetivo de mentira. E enganação ao sujeito enganado. E se houver o emprego de métodos para o engano, como se chama tal forma de desinformar? A técnica ou a ação planejada e ainda método de bloquear acesso a fontes e canais alternativos de dados é chamada por Brito e Pinheiro de decepção. Falsear a realidade ou fornecer meias-verdades com dados incompletos e incorretos que ratificam uma informação incorreta e falsa, que impedem o cidadão de saber, por fontes verdadeiras, uma real situação. Tal manipulação da informação pode ser espalhada por mensagens estrategicamente formando uma falsa consciência da realidade. A condução da consciência do sujeito para uma direção determinada, seja para oferecimento de inúmeras informações falsas que dificultam a tomada de decisão correta, também é uma técnica de desinformação chamada de mau direcionamento. A forma de ação deste tipo de desinformação seria de formar uma nuvem de informações falsas em que o cenário nebuloso prejudique o juízo correto e leve a tomar decisões amparadas por contextos falsos da realidade. Essa desinformação direciona tomadores de decisões, os gestores, políticos e detentores de poder de decisão a agirem não com a opinião própria, mas são levados a decidirem. Esse método se chama decepção ou decepção. É usado em alvos específicos e para enganar um adversário político, um rival ou um concorrente. Mas há ações voltadas para as massas, a sociedade que vota, que é a população em maioria. As mídias tradicionais e redes sociais são importantes veículos dessas ações com desinformações para lograr a massa populacional e manipular os interesses políticos, para eleger seus correligionários ou alguém que os apoie, para posteriormente auferirem vantagens políticas ou mais influência ainda. Esse manipular se dá de forma disfarçada, sutil e muitas vezes imperceptível para quem não observa bem. Um exemplo de como a desinformação é utilizada com o intuito de ampliar e manter influência e poder é citado por Brito Pinheiro, em que o Departamento de Defesa e as agências de inteligência dos Estados Unidos seriam os articuladores. De acordo com os pesquisadores, o Departamento de Defesa usa o poder das operações de informação em suas relações internacionais, visando manter a hegemonia e a influência nas redes mundiais, na sociedade da informação, tornando-nos todos sujeitos de uma aldeia global. Os Estados Unidos da América teriam aprendido com a Inglaterra, no período da Segunda Guerra, a usar a desinformação de forma estratégica, de acordo com as suas ambições, e se tornaram, de acordo com Brito e Pinheiro, potência tecnológica informacional no jogo de poder global, seja nas transmissões televisivas por satélites, na produção de conteúdo informativo ou no desenvolvimento de aplicativos de redes sociais, permitindo a criação de milhares de comunidades virtuais. Percebe-se que os Estados Unidos agem com o intuito de criar e monopolizar o poder informacional, que seriam instrumentais para ordenar ações estatais organizadas para o fim de modificar a percepção de um adversário de acordo com os interesses de quem executa a ação. E não somente adversários, mas a população em massa, nos diz Brito e Pinheiro. Tudo isso pelo uso da ferramenta da desinformação. Viver na sociedade da informação é estar à mercê de ter seus dados coletados e ser bombardeado de informações falsas, que são as desinformações. É ser usado para fins que você nem tem ideia que seriam possíveis, já que não temos como escapar do cenário moderno, onde a tecnologia é uma intermediadora das relações humanas e da relação entre homem e informação. Enfim, a desinformação seria uma forma enganosa que se utiliza de técnicas de informação para induzir em erro sujeitos que se inserem na sociedade para esconder fatos, incultar mensagens implícitas de interesses ocultos que servem a propósitos que desconhecemos. Para refletirmos, fica a pergunta no ar: em que medida estamos colaborando e participando da desinformação na sociedade? Replicamos e divulgamos informações sem checarmos qual autor, a percepção sobre os interesses que estariam por trás da informação? Ou agimos com cautela e crítica quanto à amplitude e relevância da informação divulgada? Lembremos que nada é imparcial e idôneo a interesses, sejam econômicos, políticos e filosóficos. Podemos observar que vivemos sempre manipulados como marionetes nas mãos dos poderosos. Fomos ao longo da história enganados, nos sujeitando a viver de acordo com o que a mídia gostaria de ter como ideal. Somos manipulados por programas de TV, rádio e imprensa. Modos de vida, brinquedos, política, tendências de moda, cultura, enfim, somos vulneráveis. Estamos sempre à mercê das redes de televisão que se infiltram em nossas casas com nosso consentimento, trabalhando a mente de muitos que ainda não desenvolveram uma consciência crítica. A televisão que tem maior força sobre a massa, pois é lá dentro das nossas casas, atingindo cerca de 70 milhões de pessoas diariamente, de acordo com a Agência Brasil, que vivem de forma mecânica e são adestrados em seus atos e escolhas. A mídia é usada pela elite nacional e internacional para aquietar a massa que está com uma ideia contrária à deles. Por exemplo, na eleição de 1989, Lula foi totalmente prejudicado no último debate contra Fernando Collor, que através de notícias falsas ganhou as eleições presidenciais, através das transmissões pela Rede Globo de televisão, justamente pela força que a mídia exerce sobre a população ouvinte. Um dia exalta, no outro exonera, assim como no fato ocorrido com o impeachment. São acontecimentos do dia a dia que podemos observar como as ideias se fixam em nós. Ficamos cheios de informações vazias e as ideias refletem nas ações, gerando assim o um modismo. Como as redes sociais é uma das ferramentas mais utilizadas no mundo atual, a desinformação toma vulto e alcança a propagação em patamares mundiais. Seria pelas redes sociais, pelos aplicativos online, correios eletrônicos, sites de relacionamento e de busca e pelas próprias redes sociais dos cidadãos. Pois com o funcionamento cada vez mais aprimorado, da tecnologia e maior acesso de pessoas em diversos países, o fenômeno da desinformação se intensificou. Passamos muito do nosso tempo nas interações pelas redes sociais, que acabam influenciando nossa vida. E é em tempos de pandemia que estamos impedidos de interagir de perto em razão do distanciamento social, só nos restou a relação virtual. Se atentarmos melhor ao que está acontecendo, à quantidade de páginas que entramos, os cliques e likes que damos, haveria algum tipo de vigilância escusa que captaria nosso comportamento por trás das telas? Brito e Pinheiro nos alertam que nossos conteúdos e informações passam por empresas sediadas comumente nos Estados Unidos e nossos dados estão sendo veiculados e regidos por meio de tecnologia proprietária, que geralmente estão dentro das fronteiras daquela nação. Nos alertam também Brito e Pinheiro que entender o funcionamento e a lógica de poder por trás da desinformação presente na sociedade internacional nos permite escolher proteger nossa soberania ou sermos subordinados às relações dos serviços de inteligência das grandes potências, com primazia nos Estados Unidos, que tem utilizado da experiência com o uso da desinformação em todas as suas formas de potencializar o uso do poder nas relações entre países. Aparatos que agem ao serviço da disseminação de desinformações presentes em muitos espaços, citam filmes, televisão, rádio, redes sociais, sites de busca, de relacionamento, que veiculam estrategicamente informações agindo com determinados fins. São instrumentais na formação da opinião, pensamento e decisão de todos nós cidadãos. Manter-se imune a essas influências requer muito esforço e até distanciamento da sociedade da informação, o que no mundo de hoje é relativamente difícil. Há a presença da tecnologia maciça em nossas vidas e nelas a presença de formas de captação e armazenamento de dados, sejam nos correios eletrônicos, aplicativos de redes sociais, sites de notícias e o domínio dessa forma de espionagem permitida. Comumente são os países detentores das tecnologias de informação e comunicação, e a maioria das pessoas são monitoras, quer saibam e percebam ou não. Em tempos de escândalos, como no caso da Cambridge Analytica, em que Facebook estiveram envolvidos em escândalos e que permitiu que rastreasse interações de milhões de usuários nas redes sociais, há de se ter no mínimo precaução a se conectar e se expor nos ambientes virtuais. Cada clique, transação de cartão de crédito, pesquisa, uso de localizador via satélite, curtida, tudo está sendo monitorado desde que clicamos em termos de aceite, que muitas vezes nem lemos. E ainda se estão captando os nossos dados. Saber como estão sendo utilizados seria nosso direito. Direito que deveria começar pela nossa permissão e concessão em disponibilizá-los a alguém, uma permissão explícita assinada. Mas como isso acontece? Brito e Pinheiro alertam para os riscos do poder informacional exercido por países centrais com capacidade informacional de exercer o controle da rede do discurso estratégico sobre os demais. Uma narrativa em grandes escalas globais, com informações e desinformações que atinjam muitos indivíduos. Com isso, haveria o perigo de se alterar a percepção sobre governos, instabilidade de regimes democráticos de mercados e do pensar por si mesmos. Afetaria a humanidade sua capacidade de ordenar e pensar as decisões e escolhas pessoais, políticas, filosóficas, religiosas, e haveria o grande risco de não sermos mais nós. Adeus à diversidade de pensamentos. A reflexão que podemos construir a partir da ciência e percepção de nossos dados estão sendo coletados e utilizados para fins comerciais, políticos e ideológicos, nos dá uma noção bem ampla de que somos vulneráveis e propensos à usurpação das grandes empresas de tecnologias informacionais. E o nosso comportamento e conhecimento se torna a nossa principal arma do cidadão, que, mesmo ciente de tal realidade, ainda é muito frágil e desprotegido nas redes sociais. Por outro lado, é importante pensarmos em quem dissemina essas notícias e o porquê disso. Os transmissores de informação do país é a mídia, a imprensa online, a TV e o rádio, onde são responsáveis por encaminhar para toda a sociedade a informação, por meio jornalístico, publicitário, notícias e até mesmo a própria opinião, onde influenciam de forma direta e inevitável a sua própria visão sobre o assunto, maneira de compreender e interpretar. Podemos dizer que o potencializador da disseminação da desinformação provém em grande parte da influência presente desses transmissores ao redigirem e publicarem a notícia, visando apenas os objetivos particulares de ambas, onde agem de forma lucrativa em favor dos interesses de seus próprios proprietários. Ou seja, visam o benefício de uma única parcela da sociedade, e claro que não é da maior parte da população, e sim dos pequenos grupos de poder, como dito em uma notícia escrita por Olivia Bandeira e André Pasti para o especial Proprietários da Mídia Brasil, onde Olivia é jornalista, doutora em antropologia e integrante do Intervozes, e André Pasti é mestre em geografia, professor da Unicamp, integrante do conselho e diretor da Intervozes e coordenador da pesquisa MON Brasil. Esse artigo foi publicado originalmente na edição de janeiro de 2018 na Le Monde Diplomatic Brasil, onde nos fala exatamente sobre essa perspectiva, nos traz a reflexão diante dos maiores grupos que a população tem de abranger, a maior audiência, onde que a gente fica mais tempo logado, que seria a Globo, a Bandeirantes, a Record, o Folha e o Gripo de Escala Regional, que seria a RBS, onde pelo menos uma vez ao dia estamos conectados e observando as notícias disponibilizadas pelos mesmos, onde de forma clara conseguimos perceber o quanto cada um deles nos chama a atenção para fatos, de maneira que geram nas pessoas uma certa manipulação e levam a tomarem partido da concepção traga por eles. Sempre com manchetes, provas, enredos e causas onde levam os telespectadores a tomarem a sua verdade como correta. Também devemos ressaltar os 26 grupos que possuem negócios em mais de um tipo de mídia, o que configura a propriedade cruzada, por meio de comunicação, uma das formas mais graves de controle do monopólio do setor. Percebemos essa situação ao compararmos a mesma notícia dada por emissoras diferentes, ou até mesmo a diferença de apresentação argumentária dos fatos na notícia, onde puxam a população a concordar diante do que expõe. Um exemplo, saindo um pouco das mídias, seria os júris, onde um advogado de defesa busca e defende expondo os elos onde contribui a favor do réu. E em um mesmo caso, o advogado de acusação utiliza de meios contrários para empregar nos jurados a condenação do réu. Ou seja, em um mesmo fato, conseguimos aliar aos nossos interesses de maneira a maneira de ser falada, gerando assim um posicionamento diferente da população e de acordo com o nosso. Outro ponto de suma importância de ser falado provém de que devemos compreender que esses grupos não ficam interligados apenas às mídias e divulgação de informação. Eles influenciam outros setores econômicos, como educacional, financeiro, imobiliário, agropecuário, energético, de transportes, infraestrutura e saúde. Como eles conseguem atingir integralmente tantos setores, sem nem percebermos que estamos sendo manipulados? Por meio dos sistemas de afiliados. Ou seja, as grandes redes chegam a todo o território nacional, atingindo em massa a população com a informação ou desinformação produzidas por eles, de maneira esquematizada e intuitiva, de benefícios exclusivos dos geradores, donos de grupos de poder. Exemplificando novamente, para melhor compreensão, iremos apresentar alguns setores que são influenciados pelos mesmos. No agronegócio, é uma frase totalmente manipulativa e que nem percebemos, e muitas das vezes de forma inconsciente, repetimos o bordão, que seria agro é pop, agro é tech, agro é tudo. Com certeza já ouviram ou disseram. A relação entre grandes grupos de mídia já ocorre há anos, em conjunto com os grandes empresários. Lançaram uma das campanhas com alto índice de divulgação, com o intuito de passar uma imagem positiva do agronegócio, maquiando toda a real situação por trás. E, se analisarmos, realmente repetimos a frase sem menos parar para entender o que realmente ela está maquiando e querendo nos implantar na mente. Na educação, cada vez mais em mãos de agentes privados, os grandes grupos com interesses econômicos pregam a desqualificação dos serviços públicos e a defesa da gestão privada em nome da eficiência, onde vem desvalorizando o ensino público e aclamando as redes privadas, claro, com o objetivo de gerarem mais benefícios aos parceiros proprietários de instituições privadas. Esses grupos privados possuem um grande papel na disseminação de consensos sobre os rumos das políticas educacionais no Brasil. Como exemplo, nas reformas políticas do âmbito educacional, onde ao reformularem suas diretrizes, sofrem grande impacto e são providas de intervenção particulares dentro desses grupos de poder. Como na recente reforma do ensino e na proposta da Base Nacional Comum Curricular, também não podemos deixar de ressaltar a produção dos materiais pedagógicos, que seriam os livros didáticos, que também sofrem essa intervenção dos grupos manipuladores, como nas editoras, produzindo os conteúdos de forma intencional, levando seu projeto de influência, de lucro e de formação de tendências. Na saúde, é preocupante a influência e a invasão desses grupos, uma vez que agem diante da gestão dos recursos públicos, além de já terem o domínio das redes privadas, ou seja, os planos de saúde e afiliados patrocinadores. Entre esses grandes grupos, com influências baseadas em interesses, dissemina notícias tendenciosas e até falsas. Utilizam as estruturas, redes de domínio para realizarem a desinformação. E o que isso seria? Por que nos afeta de forma direta? Se observarmos, foi citado acima alguns setores mais importantes. E até neles, infelizmente, é de percepção a invasão dos grupos de poder em seus interesses. Então, poderíamos assim dizer que os privilégios de poder, donos de emissoras e impérios, onde seu foco é o crescimento cada vez mais, conseguem estar presentes e disseminar os seus interesses sobre a sociedade a todo momento. Em todo segmento, com informações distorcidas, falsas ou enganosas, com a pretensão de que as pessoas tomem decisões baseadas em uma leitura equivocada da realidade. Auxiliado por essas redes digitais, modificam comportamentos, reorganizando sociedades e afetam modelos econômicos. Essas desinformações seria fruto de um todo, em prol da dominação política, econômica e ideológica. E, infelizmente, como já visto, eles invadiram os setores mais importantes, onde somos dependentes, como também os meios de comunicação, onde também somos dependentes. Utilizando-se assim, podemos dizer da fragilidade e da necessidade da população em utilizá-los e acabam assim sendo manipulados. Mas com tudo isso, onde fica a democracia? Como é atingida por estes grupos? O conceito de democracia está relacionado aos aspectos como participação popular em um processo eleitoral, a formação do Estado Democrático de Direito e ao respeito pelos direitos fundamentais, como defende Sartre. A democracia é a garantia organizacional e política da dignidade da pessoa humana e do pluralismo. Assegura a condição de sujeito no processo de decisão sobre a sua própria vida e a da comunidade que a integra. Esse elo que une o cidadão a seus direitos fundamentais e políticos. Sendo assim, a democracia não escapa deste problema, uma vez que a visão política dos grupos de interesses podem estar inerente e priorizada, através de interferirem nas escolhas dos cidadãos por meio de seus votos, ou seja, a elegeram pessoas que estão de acordo com a visão de pequenos grupos de pessoas que detêm o poder, para conseguir manter seus privilégios e a servidão da maior parte da população, até mesmo dentro da política, algo que deveria ser democrático e sem lápides, é perceptível a manipulação. Afinal, com as notícias vindas da imprensa, da mídia e das redes sociais, com intuitos e objetivos mascarados e de lucro. Proporciona uma visão maquiada do fato, como dito no decorrer de todo esse podcast. Eles trazem a realidade modificada. Os cidadãos acreditam e ainda compartilham, elegendo não querem mais quem eles querem. Como, por exemplo, as propagandas durante o período eleitoral. Sabemos que são pagas para ocorrer a divulgação, mas também é inerente à percepção das emissoras em comprarem a campanha de partidos específicos. Contudo, pode-se observar que agem propagando notícias de forma tão sutil e tão contaminadora, onde a própria população começa a ver essas informações como corretas e leva ao grupo de familiares e amigos. Essa visão em todas as rotas de conversas, trazendo assim cada vez mais a facilidade na divulgação em massa. Sabemos que acontece de forma inocente, afinal, a manipulação não é detectada, acontece de forma irracional. E quando vemos, já estamos levando a todos ao nosso redor, sem observarmos a verdadeira fonte da notícia. Levantamos e repetimos em redes lidos nas notícias e até defendemos quando questionadas por outras pessoas onde possuem pensamentos distintos. Essa dura realidade são as fake news e os interesses dos seus criadores e pela contribuição de forma indireta e inocente dos inocentes inseridos na sua sociedade. Assim, essa desinformação em nossa massa prejudica toda a sociedade. De forma rápida, as notícias tendem a chegar a todo o país, confundindo o receptor e levando a ser manipulado e a manipular outras pessoas. Este compartilhamento de notícias deveriam ser freados. Ao recebermos, deveria antes procurar saber se é verdadeiro e de fonte segura, para assim, depois acreditarmos nos parágrafos escritos e, posteriormente, de forma segura, realizar os compartilhamentos. Mas ainda não é o que isso acontece. Sendo assim, nossa conclusão é óbvia e necessária, que a educação tem poder. Como educadores, ensinar os estudantes a pensarem criticamente e identificar falsas informações e não repassá-las, deletando muito lixo eletrônico que recebemos, como notícias falsas, como, por exemplo, sempre identificar o autor e a fonte dessas notícias. São ações indispensáveis. A escola precisa cumprir o seu papel de formar sujeitos críticos, problematizadores que irão investigar, contestar fatos e mudar sua realidade. Agradecemos a sua atenção e até a próxima. E lembre-se, a educação tem poder.